o seu day. Vai chegar um dia, yeah. Então, bros, vamos fazer o check-in. Dice! Manning! 5 estrelas no building, pensam que é hotel. Nigga, don't get it twisted, não falo deco gel. Sou o rei, só deixei a coroa, Ivo Mael. Melhor MC de fato, nem precisa por scale. Deixo a concorrência uniforme mais que daia. Experiente nisto, até posso dar colaia. Não falo de homenagem quando digo que no rap eu sou muito dedicado como o Azagaia. Quantas vezes eu fui dado cabeçada, talvez umas 8, 9 ou 10. Não é segredo, mas é que eu nunca conto. Fique atentos nas vossas babies, noções, 8 de março. Todos os dias em Moçambique, tá cheio de fura, oh. Rala pra o inocente, manique. O que vocês lançam não me atinge, nem com batique. Eu tô sempre fly que nem mosca, mas nunca me viste na merda. Vês com tua dama espanhola, é melhor sair a francesa e rena mal. 5 estrelas no building, pensam que é hotel. Nigga, don't get it twisted, I'm taking you to hell. Nunca é fofocas, o papo aqui é só papel. Harabias, a Gaia, I hope you resting well. Pele e pele, casaco, champanhe e bem gel. Sofices quantos somos, evitáveis o que tweetas no teu céu. But ok, cheese top, we living nice out here. Top 5, mas ainda sou um new school out here. This kid soft, smoke weed, I think they fly out here. Puxei uma zamba no mercado, ajoelhou out here. Opium da porta de trás, deu-se show, passou. House party com franceses, mesa full de licor. Respect, casa cheia, os homens trazem calor. Sapatos italianos e claro que a chuva gramou. Chumbou, aquele Hugo que pensou que me cunha. Summertime tailandês, agradecemos o Buda. Respect. 5 estrelas no building, pensam que é hotel. Eu estudei às vezes dos times de arranha-céus. Sinto pena dos haters, eles vão sentir na pele que sou uma lenda viva. If you can see, I know the bars can tell. Segundo ano com o Jello Choco, com o pop eu fiz um pacto. De facto, o meu impacto é alto, não é papo. Este momento é exato de mostrar os alienados. O que é um talento nato, produzes e goats eu mato. Não tu quem é assim que eu pato. Cutante, too far fake. No dead, I'm a legend, this is a passion that can't change. And my name will be remembered as that great. El Gigante, hip hop was dying, so El que salve. Carrying the game, killing my back, need a masseuse. I am insane, matter of fact, I cannot lose. It's simple and plain, I've been the best since Chela Mafuzel. And y'all know the name, I am the next, ex Andaluz. 5 estrelas no building, pensam que é hotel. E amor a Zola, não paga contas, cadê o papel? Se queres me pagar com amor, tem que ser graça, Machel. Can do it for free, bro. E não é que eu não posso, mas apanha este incredible sauce. Está esperando um dos melhores rappers de Moz. I'm on my whole shit, não pensa que é tosse. E minha música é LGBT friendly, we never gon' pause. E o apoio do povo foi combustível. Houve quedas de soco, chove, são poucos, são como Steven. Mas não desistimos, vê hoje tuas all written. Se tiveres paciência, em vez de um ovo, tu comes chicken. Antes estava só check-in de casa, ultimamente na tipo no último award já põe-se hífen. Tô à frente do game e te lembro um Norwegian a causar furor que nem os insurgentes na North Region. 5 estrelas no building, pensam que é hotel. Ponho rappers na linha tipo alfaiate ao céu. Chego num ao dia 4, vim fazer o meu papel. Bolso com pelo menos 5 paus, ready da Movitel. Melhor não me chamares pra tua mixtape. Diz que number desses haters, mas não liguei. Sim, sei que teu flow é bad e eu já biquei. Porque eu não ligo pro que era falar nem com bip, evitem. Vi contra o Neuvaldo, eu já avisei. Disse que aqui ninguém me toca, talvez DJs te dê motivos pra renderes mais de 20. Mas não queres já assumir, tipo isso é uma gravidez de chifres. Tens que te pôr a pau, tipo uma espetada. Sabem que faço estragos há anos, tipo coleras da Lambda. Tua girl quer rir comigo, tipo eu lhe conto piadas. Lhe fiz sentir meu nome era leitura em braille, brada. 5 estrelas no building, pensam que é hotel. Pensam que é hotel.